Controle Salvador, boa noite. 5595, mantenha 60, ciente da informação. Eco. 5595, desce via para 2000 pés, ajuste 1015. Desce via 2015. Olá, doutor. Cadê a escuta? Ok, a viatura está solicitando uma posição mais precisa assim, porque ele não está conseguindo encontrar o objeto. Confirmando, levou na Fox, foi na Fox, ou foi na Alfa, como é que foi? Livrou na Fox, é na Alfa, entre a Fox e a Eco. Afirmativo, só vou orientar melhor o pessoal. Isso, daqui pra lá, fica do lado direito da faixa de táxi. Confirmando, 130 com 612 livre. Ok, iniciando, é BGS-6747. Solo Gol no 889, posição 5, pushback de acionamento. Autorizado, aguardando o copo. Autorizado, aguarda o copo, Gol no 889. Gol 604, Recife agora, 12685. Recife, 12685, Gol no 604. A BIM 747 decolou aos 40, 1935, 935 Webjet 6747, boa noite. Azul 4006. Azul 4006, sua identificação, autorizado chegada a Mari, desça para 050. Mari 050, com high speed, pode voar direto, 366. Mantenha o perfil da chegada, redução para 250. Ok, ciente, quero desculpar, mas o centro havia pedido para a gente manter high speed. 35, responde C com 122, Gol no 889. Chama pro táxi. Vai chamar. Boa noite, 6747, suba ao 340. 340, autorizado, é 6747. Gol 076, não escutando o som? Afirmativo. Ok, só para informar, ele foi retirado lá o objeto, ok? O fiscal informou que foi um pano, um pedaço de pano aí. Ah, poxa, obrigado. Ele não sabia o que que era, ele atrapalhou, vi que era um negócio branco, né? Podia ser um pano ou um papel mesmo. Mesmo assim, então obrigado. Perigoso, né? Podia ter sido sugado aí pela turbina. É, o doutor é que fica na dúvida do que é, né? Aí agora pelo menos foi retirado, obrigado. controle Webjet 6747. Prossiga. Comando, 4 horas de autonomia alterna, Campinas. Ok, vai manter a saída da Eldiner, 6747. Antônio Salvador, boa noite, seu total 9907. Total 9907, a sua identificação, chegada a Bonf, desça para 060, reduza para 2509. Já mantendo 2509, na chegada Bonf, desce para o 060, total 9907. Salvador, boa noite, Delta 3178, informação Eco, descida 160, Recife. 3178, desça para 070, chegada Mari. Descida para o 070 na Mari, 3178. 9, está autorizado a linha em decolar pista 10, vento 120 com 612 nós. Autorizado, linha em decolar pista 10, boa noite, 89. Web 6747-1288 agora. Obrigado, boa noite. Azul 4006, desça para 2500 pés após ETAP Serra Vita 366. 4006, 2500 após ETAP Serra Vita 366. Trip 55 na 5, informe localizador. Tomara localizador. Azul 55 na 5, autoriza voar direto à dona? Mantenha o perfil. Mantendo. 3178 vai fazer o GPS ou ILS? ILS, segue o venda 10. Sente. Total 9907 indicada. 2509, total. Sente, reduza para 220. Redução 2209, total 9907. 35, boa noite, gol 889. Controle Salvador, boa noite, gol 889. 889, boa noite, contato radar, suba 360. 360, gol 889. para a Copa, escute 118,6. Beleza. Salvador, eu tenho 3305, informação eficiente, autorização recife. Já estou ciente, 370, guarde código 3305. 34. Total 9907, só para informação, informo que o máximo em bonche é uma centena. Ciência, livrou uma centena agora, total. Coordenando aqui para chegar dentro. É número 2, confirme? Confirme. Total é número 2? Número 3. Obrigado. Bom, de visual com a 1-0. 55 no 5, torre 18,6. 18 manhã, boa noite. Torre Trip 5-5 no 5, inbound com a visual com a 0. Trip 5-5 no 5, continua a aproximação, a cabeceira 10 deslocada 90 metros, indicada. O vento 140 graus, 612 nós, está autorizado o pouso. Trip 5-5 no 5. 5-5 no 5. Sete da restrição. Livre pausa, sim. Hora de ar. Fuso 075 para 060, total 9907. 9907, desça para 3.000 pés com 1.015. 3.000, 1.015, 9907. Então 3178, desce via para 2.000 com 1.015. Descida via com para 2000, tá 3178. Ok, depois autorizou no pago. São 3305, se estiver pronto, tá livre, seu pulso, só um instante pra cópia. Beleza, tô autorizado, o prospecto foi na minha 3305. Dá 180. São 809907. Com 889, chame Recife 1288. Recife 1288, boa noite, 1889. Total 9907, mantenha presente proa. Mantenha presente proa, 9907. Azul, azul, 4006, Salvador 366. 4006, complete final GPS, torre 18,6. 18,6. Torre azul, 4006. Azul 4006, informe passando o CA Vitor 372, cabeceira 10 deslocada 90 metros, vento 150 com meia dúzia. 150 com meia, primeiros 90 impraticáveis. Azul 4006. Portal 9907, esquerda 120, informe localizador. Esquerda 120, informando localizador 9907. De 3 mil pés para 9907. 9907, desça para 2 mil pés, ajustado 1015. Para 2015, 9907. Dan 3305, acionado pela Protax, do PUB de 29, 4 horas, na pausa alternativa. Até o ponto de espera, chame pronto no ponto de espera, 1015 ajustes. Pessoal, tá pronto, tá pronto, pacote aí, se tiver. Afirmativo, só mais um instante que eu pago a cópia. Tá tudo bem, beleza, então ali tá com o seu ponto de espera no zero. 155 no 5, seu solo foi ao 55, liberar à direita, informamento da Juliette. Informamento da Juliette, 55 no 5. Azul 4006, pista livre, o vento 130 com meia dúzia, tá autorizado o pouso. 130 com meia, leve pouso, pista 10, primeiros 90 interditados. SAM 3305, está autorizado 370 Recife, via Peruísque 58, decolada pista 10, curva esquerda, Pucaracaju. 11935, 5124, transponder. 370 aprovado, Recife, pode decolar de esquerda, Pucaracaju, a Peruísque 58, 319-35, controle 5124, transponder. Afirmativo, informe no ponto de espera próximo. Manel. Torre ao gol no 074, ciente da ECO, teria autorização Guarulhos? Só o instante da cópia no 074. Localizador total 9907, observa o tráfego à frente. Foi agora 18.6. 18.6, posição. É moto 14, 5.5. Salvador, boa noite, total 9907. O localizador estabilizado, por favor, tráfego à frente. Afirmativo, total, a pista 10, aguarde pista livre e a cabeceira 10 deslocada 90 metros, ajuste 1015, vento 130 com 62, aguardando pista livre. É, 9907. Azul 4006 no solo ao 57, vai liberar a direita, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, na sua escuta, Azul 4006. Total 3305, a ponte espera, visão com tráfego na aproximação final, tá pronto. Total 9907, autorizado pouso 130-612. É, teve pouso 9907. Clarinha 5. Estou localizadora, tá 3178. Tá 3305 ali, mantém após o total pousando. Após o total, eu mantém 3305. Salvador, da 3178, a 2 milhas e meia por Índia Serra, no localizador. Fiat, aguarde, pista livre, 3178. Valeu. Total livrão. Total, prossiga até pátio 3, está livre. Até pátio 3, está livre, só escuta o total, 9900. Total está livre, 130-612, decolagem no zero. Livre, decolagem no zero, tá 3305. Tá 3178, a cabeceira deslocada a 90 metros, está aguardando pista livre, o vento é 130 com meia dúzia. Vento agora a pista, 3178 autorizado, pouso, 130-612. Autorizado, pouso 90, 3175, decolada ao 02-1935. 1935, boa noite. Então, muito boa noite, OTAN 3305, decolou na sua escuta. 3305, boa noite, contato radar, subou 370. 370, pode voar já aqui à esquerda, Jamo. Autorizado. Obrigado. Corre, é o gol 1074, no gate 2, está pronto, puxa acionar, também para a cópia. Autorizado puxar, aguardando cópia 1074. Está autorizado, aguardo para copiar. Controle de Salvador, por gentileza, pode coordenar para o de Aracaju, para o TAM 3305. Autorizado. Obrigado. 3178, Solo 04, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette 5, 3178. Bono 074, cópia. 074, copia. Autorizado 360 Guarulhos, Zafiro Whisky 58, decola pista 10, curva direita, Gole Gonza, 11935. 5126, transponder. 360 Guarulhos, Zafiro Whisky 58, decola da 10, curva direita, Gole Gonza, 1935, controle, 5126, transponder. Táxi. Chamarei táxi, só informando, tem um chado muito forte nessa transmissão. Confirme como recebe agora o no 074. Ah, ainda tem o chiado ao fundo. Gente. Kit aí. Centro Recife, agora 12685. Centro Recife, agora 3385, boa noite.